Celo vodnik. Ajope Zulu 1-0. Decolana da 1-0 com curva à esquerda, saída Fuca, transição de par. 109-35, controle 5504, transporte. Então 3662, estamos na posição 8. Decolana nível autorizado 370, 370. Só corrigindo, 370 então, 3662. Ótimo para pushback acionar até. Chamará a Fenda. Voo 1889, pronto, cópia? Tá cópia, voo 1889. Galeão 360, uniforme Zulu 10, da cola da pistão 90, primeira curva direita, saída da El, lenda fazer da bridge, controle 199 decimal 35, transporta 5507. Autorizado, 360. Tudo novo, cotejamento correto, para pushback acionar. Positivo, após a curva direita, saída da El, era a outra informação, para copiar? Oh, perdão, esqueci de dizer, da El, lenda após ele abrir para interceptar o via. Da El, lenda após abrir. Portão 2, via direto. 7, 8, 2, gol 9084. Controle, tem uma boa viagem. 1935, boa noite. Boa. Controle de Salvador, boa noite, Xenemia 201. Xenemia 201, boa noite, contato radar. Submantenho nível 360, está presente voo Leda, após Leda Bridge. Direto Leda, após Leda Bridge, Xenemia 201. Desse mantenha 2 mil pés de ajuste no 0 no 5, reporta estabilizado na ILS X Rei da pista no 0. 2 mil com retino, reporta estabilizado, 14. horas, Guarulhos. 1, 2, 3, 4 horas, Guarulhos, táxi Índia no ponto de espera 18.6, ajuste 1015, bom voo, Edson. Índia, B15, 18.6 lá. Obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, Chané 6201. 6201, prossiga. Será que eu tenho uma gentileza com o centro desse tipo, vai direto pro bridge? Mantém ainda o perfil aguardando a autorização, 6201. Aguardando a autorização, 6201. Localizador 6742. Torre 1186. 1186. Torre Salvador, boa noite, 6742. Estabilizou, LS da Unigato. 6748, reporte o externo, agora liberação, pista 10. Não, mas externo aguardando, 48. 5827, ponto externo da Pão, decolarei de imediato, tráfego companhia 2 do externo. Aliás, decolar autorizado, 150 com 858, 27. Ok, autorizado, ok, que decola. Da tampa sai para guarda, pode ser autorizado para o espelho. Gente, continua para a expansão, 37 companhia iniciou decolagem de pista 10, o vento é de 150 com 8, aguarde pista livre. Guardando, 14. Do 3662 com 108 a bordo, 2 horas e 50 de autonomia, alternando Fortaleza. Livre ponto, baixou e travou, 48. Autorizado táxi, vem a Índia, ponto espera 186, 15 minutos, 3662. Decolando 37, controle 1935, boa viagem. 1935, obrigado, 5827. Controle de Salvador, muito boa noite, Web 5827, na sua escuta, Libra 1500. Webjet 5827, boa noite, contato radar na decolagem, submantém o nível 360, da presente voo Ileda, após Ileda Bridge. Da presente Ileda, após Ileda Bridge, 5827. Xaner 6201, submantém o nível 360. Chame Centro Recife 125, decimal 1, alterno no 33, decimal 25. Air Portugal 019, descending maintain 2,000 feet, altimeter 1015, clear final approach, LS exhale, runway 10, report set. 2,000 feet, clear LS express, runway 15, altimeter 1015. Boa noite, 748, táxi de Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, portão 5. Tá na ponte de espera, dá 1 a 0, pronto. 3662, boa noite. Pista 10, autorizado, aliás, decolar 160 graus, 1200. Ali, decola, 3662. Moro, táxi, gol 1889 com 849, 3450, Fernando Campinho. 89. Inicialmente até através do portão 62, agora nas instruções, táxi. Inicialmente até através do portão 62, agora nas táxi, gol 1889. Lima 2, declara 241, controle agora 1935, Rogério. 1935, boa noite. Sola de Salvador, muito boa noite. Tá 3662, decolado na Puca. Tá 3662, boa noite. Contato radar na decolagem, submantenha o nível 370, saída Puca. 370 na saída Puca, tá 3662. Seguindo as duas da Tena, no ponto de espera 286 aqui na H1015, no 889. Vai dar, 158 já ainda no ponto de espera 18.615 na Juiz de Fora. Dan 3858, boa noite. Pista 10 alinhada e colar autorizado, 160 graus, meia dúzia de nós. Afirmativa, subindo para o 370, ponto centro 2545, terminal 2685, da 3662, uma boa noite. Boa. Localizer. Air Portugal 019, passing the position, complete final, tower 118, this is not... 118, smoke 650, 019. Good night, 019, establish localizer runway 10. Portugal 019, continua approach runway 10, standby landing clearance, the traffic inside, check landing gear, and wind is 170 degrees, 06 knots, standby landing clearance. Ok, copy, Portugal 019. Zero 19, clear to land runway 10, wind is 160 degrees, 08 knots. Check landing gear. É por isso que eu falo QNH? QNH 1015. QNH 1015, landing gear down and locked, and clear to land runway 15, FPL 019. Runway 10. 10, FPL 019. São 3850, quadros 49, 1935, viagem. 1935, boa. Voo 889 observará a Airbus 330 da TAP após alinhar e manter a cabeceira no zero. Após a passando. Papo 019 on the ground at 51 via Foxtrot, Calgado 129, 119. Foxtrot, Calgado 129, Papo 019. Quando 89 da Aquário autorizado, 160 com 8. Vai Alpha Juliet Gate 11. Alpha Juliet Gate 11, FPL 019. Declarado 5-3, controle 19-3-5, boa viagem. Obrigado. 889, é tu? Confirmando pro gol no 889. Confirmo, declarado 53, chame controle agora 199, decimal 35, boa viagem. 19-35, obrigado, uma boa noite. Boa noite. Tô no 889, boa noite, contato radar na decolagem, submantém o nível 360. Da presente foi Leda, após Leda foi Brito. Da presente voa Leda e após voa Brito. O gol com no 889. Chama 3858, solicite ao Centro Recife, chame o mesmo em 125 decimal 45, alterna no 26 decimal 85, bom voo. Centro The altimeter is 10015. Are you ready to copy to Fortaleza? Yes, I'm ready. Clear, clear to Fortaleza, flight level 390 via upper Zulu 19er, after takeoff turn left to Momo departure, then Frotti transition, squawk 5514 and controls 109 decimal 35. Okay, go 9081, clear to...